General já nasceu livre, né? Por causa da, do ano. Ela, né? Ela também nasceu. Para dizer assim, eu nasci fora, não, não nasci escrava, para dizer assim, eu nasci fora. Quem que era o marido da Rita? Ah, eu não conheci, nem falaram. Eu acho que era aquele que escravo, vai para lá e vem. Ninguém tinha, não tinha, acho que não tinha história de marido. Pois que era, já na escravidão, que era assim, tinha, que acabava assim. Né? Generosa Rita Fogaça. Bom, eu tenho até o Firmino, que entra na tabela, ele de tio Bode, é o irmão da tua avó, né? Irmão da Galdina. Não, tio. Irmão da Dala e irmão da tua avó, pode ser do Generosa. Generosa não é a filha da Dala, irmã da Dala. É vó da mãe, a Dala. A Dala é vó da mãe. O pai é da... Está descobrindo, tá bom, tá ótimo. O Firmino é irmão da Generosa, irmão da Dala. O irmão dela é Idalina, mas tratava de Dala. A Idalina é a só Dala. O nome dela, a Dala era apelido. Tá, a Tem Dala. A Rita, que é a mãe da Dala, que é a conhecida, né? A Rita Fogaça e... A Rita era a mãe da Dala. A minha bisa eu não conhecia, mas daí então eu fui da. Isso é Firmino e a família anda. Porque? Era o pedido que a gente botava, então a gente queria chamar ele assim: tu bode pra ela, tu bode pra ela. Mas não tem nada de ser. A Generosa é filha da Rita. Tá confundindo esse negócio aí? Generosa, irmã da Dala. Três irmãs, daí morreu um, que era o André. E a Dala não é a Rita, a mãe da Dala. Acho que eles estão procurando os trocos mais velhos, né? Tudo. E ele João. Aqui contente, ele, mãe, conheço, lembra de fulano, sei que sim, estão procurando os parentes. Como é que tu subiu? Era o filho dela, da Sanfone, o Henrique, ele está procurando. Aí não conheço, mãe não da gente, não. Porque era tudo assim, negócio de escravo, tudo misturado, sabia que era o marido. Essa minha bisa, que é a Rita, eu não conheci, não. Não cheguei a conhecê-la. A mãe diz que tem uma leve lembrança dela. Não, acho que não, ela está enganada. Ela confunde com outras pessoas. Nem eu não conheci, porque eu estou com 90 anos. E a minha família está quase... Agora, desses parentes do lado da mãe, tem nenhum filho. Morreram tudo novo. O Valino, mas o nome dele mesmo é Dor Valino. É, não tem mais nenhum filho da Generosa vivo. Só tem a Cotilde. Fica para a Cotilde para ela vir aqui. E sobrinha do falecido João. A filha de uma irmã do falecido João. O pai da tua mãe. Bosta de gata? Essas unhas dele que é meio... Ele já é arriado, ele fica se arriando mais ainda. Ganhando um carinho. Pegar o telefone ali e mexer e ver se o Nelson está em casa. A mãe da Cotilde é falecida já. Eu me lembro, era a Olina. Esse figurado tá do lado da tua mãe, né? Do lado também da tua avó, né? Aquela boa mãe da mãe, a boa mãe da mãe dele. Conheci também. Quando ela foi namorada do meu primo, do Santos João, era tão bonita a tua avó Martina, a mãe da tua mãe, a mãe da Ivone. Tão bonita, sempre estava lá em casa, né? E ela era amiga da mãe, da minha tia, né? Quase todo domingo ela ia lá para casa, para casa da minha mãe. Eu era pequena, eu me lembro tudo direitinho. Daí lá se encontraram, se gostaram, ela com o João. Daí... A única foto que a gente tem dela é essa aqui. Ai, deixa eu ver. A Martina. Aham. ela era assim, ela já estava mais derrubada, mas era tão bonita, tão faceira. Deu, nossa, pra ela. Ela tinha problemas, né? Ela não tinha, ela ficou depois que ela ficou com a minha fraca, porque ela, depois que era... depois que ela foi ficando sozinha, né? Morrendo os pais, né? Mas e a carinha? Mesmo jeito. Ah, que lembrança, né? E essa mulher era muito bonita. Viu? É meio parecidinho com ela. Martina. Mas tem que estar mais para encontro para entrar lá naquela fila. E agora tem uma diferente, né? Acabar com as roças, com os matos, né? Eu também tenho vontade de ir para aquele lado lá. A minha avó ficou sozinha, daí foi, morou em Gravataí, lá no pagava aluguel. Depois, depois ela arrumou uma morada lá para morar num terreno lá, porque ela não podia pagar aluguel, fez a casinha. Até eu gostei até um pouco aí, depois também a criazinha também já tem possibilidade de trabalhar, né? Daí eu não tenho muita lembrança, mas não foi tão fácil não, quando ela ficar sozinha do livro. Quando o falecido pai delas morreu, tinha um guri, que eu já falei, eu acho que é falecido, pelo guri. Tem um guri estava fazendo um mês, quando que. Um mês sim que ele gritou. Porque os caras viram cair na água, os amigos estavam pescando, né? E ele veio, disse que ele veio assim, estava procurando serviço. Tirou a roupa, largou na beirada do. Largou o chapéu na beira da água, do rio, era o arroio de Valeriano, tem o nome do arroio. Assim. Daí largaram a roupa ali, largou o chapéu ali, largou a roupa em cima do chapéu e disse assim, vou tomar banho, vou dar um mergulho. Eles falaram isso. Eu quase deu cadeia, os caras quase foram presos com isso aí. Eu vou dar um orgulho agora, ele disse, ele era bom, ele sabia um pouco nadar, né? Sim. Mas ele se perdeu porque é um arroio, né? Daí tinha uma ponte, se passava a ponte, lá embaixo daquela ponte, aquele negócio de água. De água ia descendo, né? Uma divisa assim, de se represar a água ali, né? E aquilo foi, ele fez um baita no buraco, né? E aí, quando ele deu um orgulho, daí, muito bem. Daí, quando foi no segundo, já ele foi o fundo, aí gritou, chegou, vinha para cima e gritou para os amigos dele assim, me dão uma coisa para eu pegar que eu estou perdido, para segurar para eu sair da água, que eu estou perdido aqui agora, me perdi, estou me afogando, não me deixa morrer, porque meu filho está fazendo um mês hoje, não me deixa morrer. Daí aquelas pessoas que estavam lá na beira, morando na beira do arroio, morava a prima dele lá do lado do arroio, uns parentes, né? Aí o homem chegou em casa correndo, chorando, com medo. Eu disse, o que foi? O João, esse é o João do Idalino, né? O João do Idalino se afogou lá. E aí, como é que... já morreu, porque ele deu um grito, e deu dois gritos, uns três, ele não falou mais. A água está levando. E a mulher, disse que a mulher botou a boca no mundo para gritar socorro, né? Para alguém fosse lá, né? Mas eles foram presos, cara. E eles ainda ficaram bravos porque eles queriam se esconder, abafar aquilo ali que eles não tinham visto, né? Mas uma mulher dessa lá disse não. Foi assim. Daí a família denunciaram na polícia, deu polícia lá, que porque eu era muito padrinho, né? Muitas pessoas para não deixar acontecer, né? Deram as contas caminharam, tá? Não sento gravar para ir por causa disso aí. Mas não deu nada daí. E o vizinho que viu o barulho da animal, que era o... Você não tinha ido lá dar para acudir também, ir lá para também? Eles não podiam acudir, daí lá só para não tinha nada. Eles não podiam... Não, vai correr um lá, aqui, vai querer acudir aquele mas, lá. Pode morrer junto. Mas lá no mato, lá no matão, lá não tinha nada disso aí. Não tinha. E a sorte, sabe, foi para não deixar apodrecer na água, e foi bem. E aquele rapaz, um que servidor na marinha, né, nosso vizinho, não tinha nada, não tinha água que não saia jogar, você foi marinheiro, ele disse. Não tinha água que não entrasse. Aí chama dali, chama que o Gravataí não tinha ninguém que fosse procurar o corpo, já era só o corpo, né? Mas ninguém deixou. Imagina que ele ia deixar na água, né? Deixar apodrecer no arroio. Daí, aquele rapaz chegou lá e disse assim, olha, o Otaviano, aquele mergulha. Mas ele não vai querer vir mergulhar aqui, ele não vai querer vir até aqui nessa rua que ele não conhece. Aí, era para isso, ele era treinado, né? Só era sombra do velho. Chamaram ele. Chamaram ele e foi lá. Não, eu vou tentar. Daí chegou, que só deu um grito, que os marinheiros fizeram gritos ao jogar na água, né? Sim. Ele deu um grito para a turma, né? E e Sérgio Augusto, com aquele aparelho desse, né? Disse que aí Sérgio Augusto no arroz. E se levaram um susto, que não ia voltar, porque não ia voltar mais. E deu dois mergulhos, não encontrou o corpo. Deu mais, foi. Aí ele, quando ele encontrou, estava trancado no meio do galho, o galho de maricá, que era assim, era mato, né? Estava lá longe, agarrado lá, trancado no meio. Não dá nem para lembrar como eles contaram aquelas coisas. Andava trabalhando. Aí o senhor esse que morava do outro lado do arroz, chacras, né? Daí, um que morava lá no, de lá, ele viu, né? Que, aí foi, desceu ligeiro e foi no olhar. Aí encontrou a roupa na beira. E ele com meu irmão, a parte minha, tinha uma roupa bem igual, uma camisa bem igualzinha do meu irmão. Ah, o homem foi lá e deu um susto na minha mãe, da mãe. Daí ele disse assim para a mãe assim, chegou ligeiro de manhã cedo, Quintino Roque. Chegou de manhã cedo e que deu, a mãe disse, ué, o pai que sempre foi até atender o primeiro. Ué, faz ué, essa hora aqui? Não, porque. Que dê a dona Gardina, quer falar uma coisa com ela. Pois é, mas fala comigo. Pois ele fala comigo. Ele disse, olha, Saturno está aí? Ele disse, bem nervoso. Ele era nervoso, ele tinha o apelido de nervoso mesmo. Uhum. Bem nervoso, bem agitado. O Saturno está aí? Ah, daí, Saturno, meu irmão, parece que me Saturno. É, mas é Saturnino, mas tratava de Saturno, né? Era meu irmão, mas abaixo de mim. Aí a mãe disse assim, vai, ele está aqui. Mas por quê? Por quê? Ah, tô nervosa, não posso nem falar. Tem uma roupa lá dentro do arroz lá, igualzinho a camisa do Saturno, chapéu, a tira no chapéu, porque ele tem uma tira no chapéu, porque é uma tira. Sim. É, igualzinho, eu levei um susto, doutor, não posso nem falar, ele disse, doutor, tremendo todo, ele disse. Não, ele tá lá na Tia Generosa. Tá lá na Tia Generosa, que é a tua avó. Mas chama ele, desculpa, para me acreditar. A porta cortaram o machado, só. Era roça, não tinha nada de firma. Tudo roça. Tudo trabalhava na roça. O tempo dos escravos foi pior ainda, disse que foi. Não é o meu tempo. Mas minha escravidão. Por isso que fala até hoje, quando é muito serviço, é escravo. Aham, foi. Até que nem escravo, né? E tudo longe. Mas esse parente, esses fogaços, esse aí, esse tinha, que é professora na família desse, muito aprendendo a saber ler. Foi melhor que o meu tempo. A morada de Deus é melhor que a minha, lá no centro de gravata aí para buscar professor para dar aula lá fora. E a senhora conheceu o marido da Generosa? Sim, o Dalino, era tio. Uhum. Dalino, ele não está também, que era o marido, que era o. E o vem Dalino, nós tratava aí. E Dalino Lourenço da Silva. Sim, ele é São Lourenço, mas daí faz uma misturada, mas daí Dalino é São Lourenço, Lourenço da Silva. Isso, e o pai dele era o Manuel Lourenço da Silva. Manuel? Não. Casado com a Mariana. Tudo subiu aí? Sim. Não sabe, tá aqui. É o Manuel e a Mariana. A Mariana era. Mariana era. Mãe do Idalino. Essa, através de Mariana. Mariana Dias. Eles são pais do Idalino e o Idalino, pai do João Idalino. Tem que falar nessa gente, esses parentes, pena que a metade já foram tudo embora, mas tem os troncos ainda. Mas quem vai dar as tintas mesmo, tem mesmo tudo direitinho aí. Tu já tem, eles vão puxar os registros lá, vou mostrar. Mas tem que fazer esse encontro mesmo. Tu sabe, tinha até já arrumado o lugar para se reunir. Então, tudo já tinha feito as propostas, tudo que é que fazer. Para vir mesmo. Nossa, que as pessoas nem se conhecem, nem sabem como é que é parentesco, como é que é esse parentesco, né? Então, a igreja São Aidesa, eu conheci, né? Aquela igreja era antiga, assim. Até o teu avô foi sepultado lá no Morro Agudo, nascendo no cemitério lá no Morro Agudo. Ali é Morro Agudo, é um pouco mais retirado onde a gente morava. Segundo estipo de gravata aí. De lá, mais para esse arroio, lá desse arroio que eu te falei pouco. Daí para lá, do arroio para lá, já é Morro Agudo. Para cá, do arroio, é Gravataí. Segundo estipo de Gravataí. Olha, nem tinha muitos casamentos. Se juntavam, e olha, era para inteiro, para a vida. Só a morte separava essa. Casavam, namoravam, assim, estou contando, me contaram mesmo, meu tempo, né? Mas se encontravam, se gostavam, daí se juntavam, daí é pro resto da vida, casamento. Agora que é casa separa, casa. É os antigos, né? Quem tinha carreta, uns boi ou uma carreta, né? Tinha que sair de madrugada para ir procurar recurso para o doente. Não tinha carro, não tinha nada. Não tinha carro, era toda a carreta, cavalo, carroça. Quem tivesse mais forgadinho tinha isso aí, né? E quem não tinha, andava a pé. Não tinha, sim, nenhum, sim. Não tinha nenhum carro. Acho que a maioria andava a pé. Sim, sim. A pé, não tinha condução nenhuma. É, pô. Acho que pior é. Henrique, a coisa não era, pô, não foi muito fácil. Mas em algumas coisas era melhor, estava melhor que agora. Que aí não existia muita coisa, existia fazer ataque, né? Agora estão botando nome de rua, que agora ali falou coisa do Piranga, né? Falou. Dali agora para cá, e nós agora vamos combinar para a gente conhecer e visitar o parede mesmo. Daí não pode dizer assim, eu vou, tem que ficar para conhecer. Se quer conhecer alguém, tem que ir cedo e voltar. Se não quiser pousar, ficamos dias, daí tem que ir cedo, daí dá para voltar mesmo dia. Mas aí fica tarde, porque aí fulano tá. Coração, a gente comunica. Espero que vai os parentes para conhecer. Vou ler, se eu mesmo vou falar, ou Nelson, a gente vai levar o filho, o neto do João, nosso primo, que ele é assim, que foi, ele morreu na água. Ele tem que contar toda a história, que é um celular que nem conhece, nem escreveu quem é que ele é João. Então a gente tem que dizer assim. Então vocês sabem que a gente vai aí, mas. Porque aquele tempo trabalhava, não trabalhava com carteira assinada. O João, que aquelas fotos que ele tem, ele aí, que era uma fiasqueira. Sabe como é que eu digo fiasqueira? As fotos eram tiradas assim, ó. Coração, daí eu tô sendo. Daquele tempo, né? Daí, como é que é? Daí um. Lá, tu quer bater uma foto minha, né? Tá. Aí tá, daí tu tá com uma comparação. Daí tu tá atrás tipo um baú, né? Tipo de um baú, assim, um pano escuro. Então, eu fico lá atrás daquele e tu tá lá dentro da. Tudo, né? Pano atrás. É. Isso aí mesmo, aham. Uhum. Isso aí mesmo. Escondia lá, ficava lá, para ter a foto. A gente adorava quando ia na cidade, vinha no médio, na Santa Casa. Então, estava na esquina ali, lá na esquina. Bateu uma foto. É o Lambi Lambi. O nome é Lambi Lambi? Lambi Lambi. É, não sei porquê. Eu comecei a ter foto, eu tenho meus 18 anos. Saía caro, né, para ter as fotos. Tinha que ir no centro, né? Para fora, isso não tinha. Eu fico imaginando, né? Porque eu não vivi na época. Mas tu, né? Nessa idade aí. Não tinha nascido ainda. Te admiro, como é que pode, né? Como é que era assim, né? Como é que era assim esse pessoal? É. E a pobreza também. Sim, a gente era. Eu ainda não sou bem daquela época, mas da minha mãe, minha avó. A gente era que nem bicho, porque não saía de casa. A gente está contando. Era só mato, só mato. É, não tinha onde sair. Agora tem, tem luz, tem ruas cartadas, tem gado, tem um banco também que eu não conheço. Tinha até padaria, confeitaria, tudo lá no terra de guria. E agora que agora está melhor ainda. Que agora tivemos. No meu tempo, essa novidade que tinha, agora são outras coisas novas, aí já é moderno. No meu tempo, as coisas grosseiras que tinha lá, bem lá no morro mesmo, aí passava até a barra para uma moagem de mim, era uma moagem, né? Ele debulhava a mim, tudo na mão, assim. É, dona Ivone, o tempo passa, né? O tempo passa. Eu sabe que é... Teu Colomim é perto, né? Eu nunca fui lá até lá, naquela vila lá, até Teu Colomim. Eu quero ir lá fora, Alda, quero ir lá. Tem os laguinhos, Ah, onde a minha mãe morava, ela perdeu a herança que ela ganhou. Quando as pessoas te lembram o nome dela ali de lá de fora, porque eles parem da tua mãe. Minha filha, eu saí de lá, eu acho que eu nem sei se eu tinha 3 anos. Por isso eu tô eu me lembro. Eu tô falando, pode se lembrar dessas coisas. Eu me lembro, Taida. Me lembra, Taida. E ela me levantou pelo braço, a minha mãe. E o Adão no colo, e ela me levantou assim pelo braço só, para ver ele no caixão.